gata demais. Que além de ser muito abusada, ela faria um jeito que a outra não faz. E ela é gata, gata demais. Que além de ser muito abusada, ela faria um jeito que a outra não faz. Baixa o nome, menina, tem o celular. Alô? Oi? Oi, irmã, paz do Senhor, tudo bem, amada? Rapaz, graças a Deus, seu. Engana a mamãe e o papai, menos a gente. Salto alto, calça apertada, piercing no umbigo, amostra a blusa decotada. Ela vem, ela passa, desfila, exalando Vitória Secret, orquídea e vanilla. Conectada 24 horas no chat, as amigas chamando no Face, no Whats, super poderosas meninas devastadoras. Viu Melene e Catrina, ela toma ceia, depois um whisky na balada. Ela chora no culto e rebola na noitada. Ela é batizada, ela fuma um narga, ela beija, ela usa e abusa, é danada. Ela diz que Deus olha pro seu coração. Mulher fatal cruzando a perna, seduzindo o irmão. Ela curte não, catra de meianita. Piricrete, pondo por dentro e por fora, bonita. Piripiripiripiripiripiricrete. Piripiripiripiripiricrete. Piripiripiripiripiripiricrete. Na rua ela é safada, mas na igreja é um crente. Piripiripiripiripiricrete. Piripiripiripiripiricrete. Piripiripiripiripiricrete. Engana a mamãe e o papai, menos a gente. Ela vem chamando atenção toda, toda produzida de batom e salto alto, mas sempre anda sem vibra. Ela sabe bem que é bonita, se aproveita da beleza e abusa. Ela adora ser lasciva, faz os cara ir pra cima com um olhar que hipnotiza. Com um sorriso os cara pira, tá montada armadilho rebolada. É a maior das suas riscas, cuidado. A piricrente já piscou mais uma vítima. Ela ilude, diz que ora, é disso que ela gosta. Quer alguém pra ela brincar, tentar rolar, nem se incomoda. Ela se faz de certinha e tem cara de santinha. Engana que é de família, o que ela gosta é de rival e se mostrar. Causa é mó fita, junta que ela é seu parceiro, isso é Dalila. Cruel ela engana e não vacila. Merece o Oscar de melhor papel, brilhante espírito de Jezabel. Piripiripiripiripiripiricrete. Piripiripiripiripiricrete. Piripiripiripiripiricrete. Na rua ela é safada, mas na igreja é um crente. Piripiripiripiripiricrete. Piripiripiripiripiricrete. Piripiripiripiripiricrete. Engana a mamãe e o papai, menos a gente. Vem que vem, que vem que canto. Não, fia, tá errado. Vem orando, pedindo pra Deus sempre o melhor. Meus amiguinhos engravidando de menor. Tá tudo errado, seu corpo é consagrado. Uma hora vai se envergonhar do teu passado. Vem de shortinho, saia e mini blusa. Depois chora que os moleque só te usa. Chega, fia, deu sua cota. Casar com você, só Alexandre Frota. Novinha conhecida, mas que chiclete. Levita, senta cheio na igreja da Gretchen. Eita, meu Deus, pelo amor, já tá na hora de você se dar o valor. Você não é furacão, fruta vilã, você é a princesinha do Senhor. Piripiripiripiripiricrente. Piripiripiripiripiricrente. Piripiripiripiripiricrente. Na rua ela é safada, mas na igreja é crente. Piripiripiripiripiricrente. Piripiripiripiripiricrente. Pesado, satisfação total. Agradeço ao meu Deus por nos livrar de todo mal, do mal, do mal, do mal, do mal, do mal, do mal.